2177, agora o controle 120, decimal 80. 1280, 1099, graças. Arbor 1, eleva 360, sem restrições, 1099. Deixa aqui a estrelada com mais um no caro 050, CNH 102. 1099, centro do Recife, na frequência 1028, do sinal 8, ao caminhão 26, do sinal 0. Yeah, I love it. 24 milhas noroeste, região nordeste do Morro Salvador. Serviço radar encerrado, chame o controle Aracaju na proteção 20 do sinal 3. Está passando Serra Lima na escuta do controle Salvador. Para Frequência Serra. Voo 168, autoridade pública, sala 0, vento 0, 8, 0 graus, uma faixa no ar. Esse foi o outro 0, voo 168. Voo 168, Thank you. Voyager. Ucrânia, Golf Jet Bravo. Jet Bravo, você não está vendo o Jet Bravo? A proa 140 seria a ideal. Bravo, eu peço que visual com a pista por vocês. Bravo, chega todo na frequência do noite do sinal 95. Dia 3.0, a sua identificação. Deixa a via de chegada do mais 1 para o nível 050, CNH-109. Bravo. Segundo ataque foi isso. 290, deixa para 2007, navalo 012, autorizado com a pista de natureza 7280, está estabilizado. Continua a linha 310.